Boa noite. Boa noite. Como é bom estar aqui com vocês, abrir a palavra de Deus. E hoje o título da mensagem é assim: um padrão absoluto de perfeição humana, Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E antes de começarmos a meditar na palavra de Deus, vamos orar para que seja o Espírito Santo a falar ao nosso coração e assim estejamos com o coração preparado para ouvir da palavra de Deus. Oremos então. Deus eterno e querido, muito obrigado pela tua presença na vida de cada um de nós. Amém. Obrigado pela graça, pela verdade, pela paz de Jesus Cristo e pela salvação que ele realizou em favor de cada um de nós. Amém. Que essa salvação nos alcance através do perdão dos pecados, através da transformação do nosso coração e que assim o Senhor nos una em te amar e em amarmos uns aos outros. Amém. Fala ao nosso coração esta noite em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, meus queridos e minhas queridas, nós estudamos um pouquinho já durante essa semana um fato que é o seguinte: a Bíblia descreve alguns homens que foram também pecadores, também falhos, mas que alcançaram a distinção de terem sido perfeitos. Às vezes a gente tem um pouco de dificuldade com isso, porque a gente tem uma visão pessoal de perfeição. A gente pensa que perfeito é aquele que não peca, perfeito é aquele que não comete erros. E a gente não conhece ninguém que não peca e não comete erros. Então é por isso que a gente diz que ninguém é perfeito. Agora, a Bíblia tem uma noção diferente de perfeição. Por exemplo, aquele que está em Cristo está perfeito. Está em alguém que é perfeito, mesmo que seja falho e pecador. E na Bíblia é justamente assim que acontece. Pessoas que não eram perfeitas, mas que alcançaram a distinção de serem chamadas perfeitas. E por quê? Por exemplo, Noé foi chamado perfeito porque ele manteve fidelidade a Deus em meio a uma geração corrompida. Ninguém queria saber de Deus, ninguém queria saber da fidelidade a Deus. E Noé foi uma pessoa que foi fiel, que foi verdadeira, que pregou a justiça. O Novo Testamento chama Noé do pregador da justiça. E ele, a Bíblia diz que ele foi um homem justo e perfeito na sua geração e que andava com Deus. Claro que nós vimos também que Noé cometeu pecados, ele se embriagou, com certeza cometeu outros pecados em sua vida também, como nós cometemos, mas ele tem a distinção de ter sido perfeito, pelo menos essa perfeição relativa que é possível ao ser humano. Um outro homem que foi perfeito também, por que é que ele foi perfeito? Abraão. Porque ele teve fé, e essa fé foi uma fé obediente à revelação da palavra de Deus. Então Deus apareceu para Abraão e falou assim: sai da tua terra, da tua casa e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão teve duas coisas: ele teve fé, ele acreditou, ele creu em Deus, e ele não só teve uma fé teórica, mas ele agiu em obediência a Deus. É por isso que Abraão recebeu a distinção de ser perfeito, aquele que guardou os mandamentos, as normas de justiça de Deus e as suas leis, ok? Um outro também, um rei Asa, a Bíblia diz que ele foi perfeito, o seu coração todos os seus dias, segundo a Crônicas 15, verso 17. Por quê? Porque ele teve coragem de realizar reformas espirituais profundas numa sociedade apostatada. Israel já conhecia a palavra de Deus, mas havia se afastado. Quando uma igreja se afasta de Deus, não é necessário muita coragem para reformar a igreja? Para reavivar a igreja? Para chamar o pecado pelo nome? Para dizer que existem coisas que são erradas e que precisam mudar? É muito difícil a gente fazer isso. Porque, em geral, a gente gosta de estar bem uns com os outros. De repente, tem um pecado acontecendo na igreja, a gente tem que pegar firme para que esse pecado seja abandonado. E é necessário coragem. E aqueles que manifestam essa coragem, a semelhança do rei Asa, são pessoas perfeitas em Deus. Agora, no Novo Testamento também, o que é a distinção de ser perfeito? É aqueles que aceitam a verdade e estão envolvidos na missão de pregação do Evangelho. Assim foi com Paulo, assim foi com Tiago, assim foi com Pedro, assim foi com todos aqueles homens que pregaram a palavra de Deus. Portanto, a primeira conclusão que a gente chega nessa noite é a seguinte: a perfeição humana é uma experiência possível aos pecadores. Essa é uma verdade, mesmo porque, se não fosse, Deus seria injusto, não é? Deus pede para a gente ser perfeito. Se não fosse possível, Deus estaria pedindo da gente uma coisa injusta. A mesma coisa que Deus disser para mim assim: Ezequiel, você tem que ser uma mulher bonita. Não, eu sou um homem feio. Não é possível para mim ser uma mulher bonita, correto? Tudo bem, então Deus me pede o quê? Ezequiel, seja um homem feio, mas perfeito. Ame as pessoas, seja fiel, seja sincero e etc. Então isso eu posso ser, correto? Então Deus me pede e é possível. É isso mesmo. Agora, como é que a perfeição é possível a um homem como eu, pecador? Primeira mensagem de todas, a Bíblia diz: arrepende-te e crede no Evangelho. Se arrependa daquilo que seja imperfeição e pecado na sua vida. É a primeira mensagem para que você possa ser perfeito. Depois, tenha fé na verdade. A Bíblia diz assim, olha, aquele que crer e for batizado será salvo. É, você tem que crer, você tem que conhecer o conteúdo da palavra de Deus, você tem que crer em Cristo, crer na salvação, crer na sua lei, na sua palavra, no seu espírito, nos seus mandamentos, e que tenha uma fé obediente, ou seja, deixa Deus transformar a sua vida. Que a fé não seja simplesmente uma desculpa para a gente se sentir salvo. Enquanto a gente continua vivendo uma vida mundana ou de escravidão ao pecado, seja pecado qual pecado for, que haja transformação na nossa vida. E a maior transformação é aquela do amor, onde Deus tira de nós, quem sabe, o pecado da mentira, da cobiça, da fofoca, da vaidade, de pensar o mal, de fazer o mal, e coloca no lugar o amor de Cristo, com o qual a gente ama a Deus e com o qual a gente ama as pessoas. Essa é uma experiência de perfeição humana que é possível a cada um de nós pecadores. Agora, primeira questão que a gente já entende dentro disso é que essa experiência de perfeição é uma perfeição relativa e não absoluta. O que significa isso? O que é a perfeição absoluta? É alguém que jamais pecou. É Cristo. Quem nunca pecou, em nenhum momento da sua vida, nem por um segundo, em nenhum sentido, esse foi perfeito de forma absoluta. Agora, aqueles que algum dia pecaram, eles não têm acesso à perfeição absoluta, mas eles podem ter a perfeição relativa. Ou seja, não me foi permitido viver uma experiência onde eu nunca menti. Quando eu era criança, eu gostava muito de mentira. Quando eu era mais jovem também. Olha que coisa podre, que coisa imunda, que coisa horrorosa. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: todo aquele que ama e pratica mentira foi jogado no lago de fogo e enxofre. É para lá que a gente quer ir? Não é para lá. Agora, na experiência do trabalho, na experiência da família, na experiência da vida na igreja, muitas vezes na educação das crianças, em muitos contextos as pessoas falam mentira, são pecadoras. E agora como é que resolve esse problema? Aí a gente entende o quê? Que sempre a gente volta no fato de que a gente é pecador e nunca pode justificar o pecado. Mentira é uma coisa podre, abominável, não importa se todo mundo mente. Aí o que acontece? Eu chego a essa conclusão, Deus me mostra isso. Eu estou usando o exemplo da mentira, mas vocês podem usar qualquer exemplo de qualquer outro pecado que a Bíblia declare que seja errado, tá bem? E aí eu me arrependo para Deus, falo para Ele: Senhor, tira isso da minha vida, e decido falar a verdade. Nesse momento eu estou vivendo a experiência da perfeição relativa, eu não sou mais um mentiroso. Agora eu tenho coragem de educar as minhas crianças com a verdade, não é com a mentira. Agora, mesmo que eu tenha que confrontar a igreja com a verdade, eu vou falar a verdade. Mesmo que alguém venha perguntar para mim: pastor, você cometeu esse erro? Eu vou dizer a verdade. Olha, infelizmente eu cometi esse erro, não vou mentir para você. E essa é uma experiência o quê? De perfeição relativa em Jesus Cristo. Bom, uma questão interessante é a seguinte: a noção de perfeição relativa, ela pode iluminar grandemente os textos de Ellen White que exigem perfeição daqueles que viverão nos momentos finais da história do pecado. Nós somos uma igreja adventista com uma tremenda tradição de estudo da Bíblia e dos escritos de Ellen White. E nós conhecemos a mensagem da perfeição na Bíblia e nos escritos dela. E ela declara com todas as letras, como nós vimos ontem à noite, lembra, né? Aqueles que estarão vivendo no tempo de angústia precisam ter a perfeição em Cristo, a perfeição de Cristo. E às vezes a gente se sente assim, temeroso diante desse padrão. Mas então a gente entende que a perfeição relativa, ela consegue iluminar essa discussão de que é possível aos pecadores manifestar a perfeição da sinceridade, da fidelidade, da fé e do amor. Ok? Então vamos para frente. Nós tomamos vários exemplos da Bíblia de muitos homens que foram chamados de perfeitos sendo pecadores. Agora, será que nós não teríamos nenhum padrão de perfeição absoluta? Essa não é verdade. Existiu um homem, irmãos, perfeito em sentido absoluto. Vocês conhecem o nome dele? Ele é o Criador do Universo e o Redentor da humanidade. Ele é Jesus Cristo. E a Bíblia fala algumas coisas muito interessantes a respeito de Cristo. 1 Pedro 1, verso 22, descreve Jesus Cristo como aquele que não cometeu o pecado. Jamais cometeu uma atitude, um comportamento que pudesse significar transgressão da vontade de Deus. Esse é um padrão absoluto. Nem na sua infância, nem na sua adolescência, nem na sua vida adulta, nem na cruz do Calvário, porque na cruz ele estava orando pelos seus algozes. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Comportamento absolutamente perfeito. Jamais falhou em amar, jamais falhou em perdoar, jamais falhou em manifestar fé, inclusive sendo um ser humano, porque assim ele era. Hebreus 7, verso 26. Declara Cristo como aquele que é santo, inculpável, não tem nenhuma culpa, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Tamanha é a dignidade de Cristo, né? Uma descrição linda. Aquele que é absolutamente santo, aquele que jamais teve culpa de pecado, sem mancha, totalmente diferente de todos os outros pecadores, feito mais alto, mais sublime do que o céu. Assim também, Hebreus 4, verso 15, diz assim, que Jesus Cristo foi tentado à nossa semelhança em todas as coisas, mas sem pecado. Essa exceção é uma exceção muito interessante, porque olha só, todos os seres humanos partilham da experiência do pecado. Lembra Romanos 3, 23? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não existiu ser humano a não ser Cristo que não fosse pecador. E essa exceção, no caso de Jesus, é uma exceção tremendamente interessante. Porque ele é ser humano, nasceu nenenzinho, cresceu criança, bateu o pé, caiu, chorou, mamou, comeu, passou fome, frio, sede. Foi educado no meio de outras crianças. Com certeza alguma criança deve ter batido nele. Agora, sei lá, se ele bateu em alguém. Um nenenzinho ou uma criancinha, uma criança pequena, 3, 4, 5 anos, que já tinha perfeito amor. Vamos pensar assim, perfeita aceitação do outro, jamais tirou sarro de alguém. Jamais fez o que hoje em dia se chama de bullying, né? Xingar os outros, maltratar os outros, falar mal dos outros. Não, pelo contrário, ele é diferente. Ele é separado dos pecadores. E a Bíblia diz assim, né? Nele não existe pecado. 1 João 3, verso 5. E Lucas 1, 35 chama Jesus Cristo de um ente santo. Um ser santo, absolutamente diferente de todos os outros seres humanos. Porém, lembra um pouquinho da nossa, de uma das nossas palestras anteriores, de que nós não somos chamados a explicar o que a Bíblia não explica. Por que que Jesus não pecou? Alguém sabe me dizer? Algumas pessoas dentro do mundo da teologia são tentadas a responder assim. Que Jesus Cristo era Deus. Lembra? O Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus e o Verbo se fez carne. Então, Jesus Cristo é o Verbo Deus encarnado. Aí eles dizem, tá vendo? Por isso que ele não pecou. Porque ele é o Verbo encarnado. Agora, a Bíblia afirma isso? Jesus Cristo não pecou porque ele era Deus? Não. Também a Bíblia não explica, Jesus não pecou sendo igualzinho todos os outros seres humanos. A Bíblia também não afirma isso. Então a Bíblia diz que ele era homem, ser humano, ele era um homem diferente porque jamais pecou, independentemente de ser Deus ou não. Essa explicação a Bíblia não dá, ok? Então a gente não é chamado a explicar o que a Bíblia não explicou, a gente simplesmente aceita o que a revelação nos diz. Agora, a revelação nos diz que Jesus Cristo é homem. Ser humano, plenamente homem. E isso se torna muito interessante. Quando a gente estuda a história de Cristo, nós vemos que ele veio ao mundo já de forma miraculosa e singular. Todos os seres humanos, pelo menos depois de Adão, eles vêm ao mundo pela procriação natural da sexualidade, um dom maravilhoso, bonito que Deus deu ao ser humano, certo? Então não existe escapatória. Você nasceu porque o seu pai e a sua mãe uniram-se sexualmente e você está aqui. As duas únicas exceções são Adão, que não tinha mãe, né? Então ele foi criado por Deus de forma sobrenatural, de forma consciente, de forma direta. Deus moldou aquele homem, soprou o fôlego de vida e ele foi feito alma vivente. E a outra exceção é Jesus Cristo, que não nasceu da vontade da carne, da vontade sexual. A vontade sexual, ela não é pecado em si mesma. Pecado é o adultério, a fornicação, é o mau uso da sexualidade, ok? Mas Jesus Cristo, ele não nasceu da vontade humana, e sim da obra do Espírito Santo. E é interessante, né, que ele é filho do Espírito Santo e é filho de Deus. Tem alguns por aí que não creem que o Espírito Santo é Deus. Mas então Jesus Cristo seria filho de qual? Foi o Espírito Santo que gerou ele? Filho de Deus. Lembra depois também, né? Mentiu para o Espírito Santo, mentiu para quem? Para Deus, Atos capítulo 5. Então, para a gente, isso resolve a questão, tá bem? Agora, vamos entender então. Jesus Cristo viveu uma vida inteira sem pecado. A gente nem entende o que isso significa. As dimensões, como eu falei, da criancinha, né? Que não tira sarro do outro, que não bate no outro, que não briga, que de repente não faz birra, não é egoísta, não é maldosa. A gente nem entende o que é uma criança assim, porque todas as crianças que a gente conhece são egoístas, pecadoras, agressivas e etc. Ok? Somos nós pecadores, seres humanos. Jesus Cristo não. E ele vive a vida na infância, na adolescência, na fase adulta, absolutamente sem pecado. Amava a todos perfeitamente, aceitava, perdoava e tudo mais. E o que acontece? Jesus Cristo aceita o batismo de João, ele vai para o deserto, já vence as primeiras tentações terríveis contra o diabo, e ele começa a pregar a palavra de Deus. Abre a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 4, versos 23 a 25. Esse homem, Jesus Cristo, ele é então batizado, ele vai para o deserto, e quando ele volta do deserto, ele inicia aquilo que nós chamamos do seu ministério. É um ministério que vai ser extremamente abençoado, poderoso. Esse homem vai curar o que ninguém cura. Esse homem vai ressuscitar mortos. Esse homem vai fazer o que ninguém jamais fez na face da terra. E ele vai se entregar como sacrifício, ele vai morrer. E olha só como que a Bíblia descreve o comecinho do seu ministério. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E a sua fama correu sobre toda a Síria, e trouxeram-lhe então todos os doentes, acometidos de várias enfermidades e tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos, e ele os curou. E da Galiléia, Decápolis, Jerusalém e Judéia, e da além do Jordão, numerosas multidões o seguiam. Olha que interessante, Jesus Cristo tinha poder sobre aquilo que ninguém tem poder. Imagina um homem que tem o poder que Cristo tinha, entrando aí nas filas dos hospitais, do SUS, no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Brasília, no Brasil, no mundo inteiro. E desse homem sai poder para curar todas as doenças. Tanto que, por exemplo, o texto paralelo em Lucas diz assim, todos na multidão procuravam tocá-lo, porque dele saía poder que curava a todos. Entrava aidético, saía curado. Entrava canceroso, saía curado. Aliás, em muitas vezes, entraram pessoas mortas e saíram vivas. É incrível o poder que esse homem tem. E todas as pessoas o seguiam e queriam tocá-lo e queriam receber desse poder. Agora, lembra um pouquinho de uma das nossas conversas anteriores? Que o que importa não é só transformar as circunstâncias da vida e os comportamentos da vida. Deus, ele não quer só simplesmente pegar a pessoa que está doente e fazer ela não doente. Mesmo porque Jesus vai fazer isso por todos. Hoje você pode ter uma doença que humanamente a gente não tem cura. Hoje você pode carregar isso. Mas quando Jesus Cristo voltar, se você estiver na fé até o fim, você vai receber saúde plena, eterna, perfeita. Então, o nosso problema hoje não é porque a gente fica doente e morre. Essa é a sorte de todo mundo. Mas então, o que Cristo faz? Ele tem poder para curar todas as doenças? Tem. Mas além disso, o que ele quer fazer? Ele quer ensinar a gente. Para que mesmo que a gente venha a morrer nesse mundo, que é o caminho natural, nós tenhamos a vida eterna. No Evangelho nós percebemos que Jesus ensinava como quem tinha autoridade. E não havia diferença entre o que ele falava e o que ele era. Essa é uma questão essencial no ministério de Jesus. Por que muitas vezes no meu ministério as coisas não são igual com Jesus? Porque Jesus dizia assim, amem as pessoas. E ele amava as pessoas. Eu, muitas vezes, me esforço para fazer a igreja melhorar em amor, mas eu também falho em amar. Então, muitas vezes, a minha pregação não tem o poder que a pregação de Jesus tinha. Porque eu tenho dificuldade de amar, mesmo conhecendo a mensagem do amor. Jesus não. Jesus ensina como quem tem autoridade. E ele não fala uma coisa e vive outra. Ele não tem um ideal de amor e de fé que ele não pratique, que ele não viva. Pela fé dele, ele anda sobre a água. Ele não tem problema com isso. Jesus Cristo falava a palavra de Deus. E ele era o verbo de Deus. João 1, verso 14. Jesus Cristo falava para os seus discípulos carregarem a sua cruz. Ele pregava, mas ele também carregou a cruz dele. João 19, verso 17. Então, um dos grandes segredos do poder de Cristo é que ele era absolutamente coerente com aquilo que ele falava. Ele falava para perdoar, ele perdoava. Ele falava de poder, ele tinha poder. Ele falava de amor, ele tinha amor. Correto? Então, o ensino de Jesus, ele representa um padrão absoluto de perfeição. Quando Jesus fala de amor, de fé, de verdade, ele fala sempre no nível da perfeição. E a nossa missão é pregar tudo o que Jesus ensinou, Mateus 28, verso 20. Então agora nós vamos ler um pouquinho do Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus, versos 1 a 12, e a palavra de Deus diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Queridos, essas poucas palavras, elas encerram em si mesmas ensinamentos que nós precisaríamos talvez de um ano inteiro para estudar juntos. Pastor Ranieri Salles, lá no NASP, está fazendo uma série, ele já pregou acho que uns 10, 15 sermões só sobre as bem-aventuranças. Cada uma delas. Então, o que é ser humilde de espírito? O que é ser bem-aventurado enquanto chora? O que é tudo isso que Jesus ensina para a gente ser manso, ter fome e sede de justiça, puro de coração, misericordiosos, pacificadores, perseguidos por causa do reino de Deus? Agora, olha que interessante. A mensagem da perfeição absoluta é a mensagem da humildade perfeita. Como que funciona a questão da humildade perfeita? Pensa em Jesus. Jesus era Deus, ele se esvazia de si mesmo e se faz homem, Filipenses 2, e ele diz assim no Evangelho, né? Vinde a mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Na natureza de Cristo habitava uma mansidão e uma humildade perfeita e absoluta. Como que a gente pode olhar para o padrão da humildade perfeita e seguir esse exemplo? Pensa só, o que é um padrão de humildade absoluta e perfeita, segundo a vontade de Deus? O que nós somos? Nós somos diferentes de Jesus, nós somos pecadores. Isso deve nos tornar mais humildes ainda. Não tem essa coisa de que eu sou pastor, mereço ir para o céu. Eu sou adventista, eu mereço ir para o céu. Eu uso terno, eu mereço ir para o céu. Eu sou vegetariano, eu mereço ir para o céu. Eu guardo sábado, eu mereço ir para o céu. Não existe isso. Humildade é saber assim, olha, pela graça de Deus, eu aprendi a guardar o sábado, cuidar da minha alimentação, pregar a palavra de Deus, ser um fiel adventista do sétimo dia, abandonar um pecado, seja esse ou seja aquele. Humildade perfeita, reconhecendo que eu não mereço nada, que eu não sou nada por mim mesmo. Jesus Cristo não ensinou, sem mim nada podeis fazer? É humildade. E a mensagem da perfeição tem que tornar um povo o quê? Humilde. Não é um povo arrogante. Depois, a Bíblia fala de que a perfeição é chorar com os que choram. E o próprio Novo Testamento vai dizer isso, né? Chore com os que chorem, se alegre com os que se alegrem. E esse é um padrão no qual a gente respeita as dores dos outros, respeita as dificuldades dos outros. Agora pensa assim, Jesus chorou quando Lázaro morreu. Jesus chorou pelo pecado de Jerusalém que não queria aceitar ele. Por que você chora? As pessoas choram por causa de filmes melancólicos, românticos. Ai, e assim, sabe, esse sentimentalismo. Elas não choram por causa dos pecados das pessoas e nem por causa das dificuldades ou etc. Aliás, alguém da nossa família morre, a gente até chora, mas isso se for meio perto também, porque se for longe a gente já não chora não. E aí cadê a mensagem da perfeição dos que choram com as mazelas deste mundo? Segundo o próprio exemplo de Jesus, chorar pelo pecado, pelas coisas ruins, pelos nossos pecados, pelos pecados dos outros. Que a gente tem que parar para pensar. A mansidão como uma característica daqueles que devem ser perfeitos em Cristo. A mansidão, ela é uma característica que deve começar no coração e se manifestar no comportamento. Não tem como ser manso no coração e bravo no comportamento. A gente é bravo no comportamento porque é bravo lá no coração, certo? Então, a gente tem que entender que a mensagem de Cristo passa pela transformação da atmosfera da nossa alma, para que a gente possa manifestar a mansidão, Ou seja, sermos pessoas bem educadas ao nível da perfeição. Não é só simplesmente suportar as pessoas. Como você é um vendedor, chega alguém, entre aspas, chato lá na sua loja, você tem que atender bem porque você quer vender. A perfeição cristã é muito além disso. A boa educação que Deus nos pede como pessoas fiéis a Deus, ela vai muito além disso. A Bíblia diz a gente ser hospitaleiro, a gente se sentir bem na casa uns dos outros, a gente acolher aqueles que estão com dificuldade, dar pouso, dar comida, partilhar o alimento. Tudo isso, obviamente, que tem que ser num contexto de mansidão, de carinho, de amor. Esse é o ideal da perfeição em Cristo. Depois, fome e sede de justiça. A fome e a sede são imagens daquilo que a gente quer e que a gente precisa. A gente precisa comer, a gente precisa beber, a vida é movida por isso. Só que Jesus, ele fala assim, que a gente tem que ter fome e sede de justiça, porque esses serão fartos. Onde é que estão os nossos desejos? Estão na justiça, na verdade, na salvação das pessoas? Ou elas estão muito inclinadas às coisas que a gente quer comprar, à roupa que a gente quer vestir, ao namorado que a gente quer ter, à namorada que a gente quer ter? Onde é que está o foco dos nossos desejos? Você percebe que a mensagem da perfeição ela vai começar a entrar e mexer no íntimo da nossa vida? Não é só uma questão do tipo assim, vista um terno e vá uma vez por semana na igreja. Ela quer transformar a nossa alma, os nossos desejos. E depois ela diz assim, né? Sede misericordiosos, a misericórdia. A mensagem cristã nunca é de julgar e condenar os outros. A mensagem cristã é de que Cristo morreu para perdoar e salvar os outros. Não é negar a salvação porque não é adventista, não é negar a salvação porque peca, não é negar a salvação para as pessoas que não pensam como nós ou que não são como nós. Muito pelo contrário, é desejar a salvação para nós mesmos e com misericórdia também desejar o mesmo para as pessoas e trabalhar por elas com misericórdia. Sejam em questões espirituais, que são as mais importantes, e também em questões materiais, você tem todo o ministério da ASA, da ADRA, etc., para ajudar as pessoas nas suas necessidades, como padrão da perfeição que Deus pede e deseja ver em cada um de nós. Bom, depois, Jesus ele vai falar da pureza do coração, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Como é que a gente fala de pureza de coração com um ser humano vaidoso, com um ser humano machucado por agressividade, por maldade, por malícia? Como é que a gente fala de pureza de coração diante do fato que a gente às vezes se chateia com as pessoas, se irrita com as pessoas, por causa dos defeitos delas, por causa de um monte de situações familiares, sociais, na igreja e etc. Como é que a gente fala de pureza de coração? Depois, paz, e a Bíblia diz assim, no que depender de você, tenha paz com todas as pessoas. E fidelidade mesmo em meio à perseguição. Às vezes a gente manifesta a mansidão, o amor, a misericórdia, a fé, e ainda assim a gente é perseguido, e ainda assim as coisas dão errado. Mas mesmo assim a gente tem que buscar ser fiel a Deus. Esse é o padrão da perfeição absoluta. Jesus Cristo possuía todas essas perfeições e todas as outras. É impressionante ver, né, a Cristo. Agora, nós somos diferentes de Jesus. E é por isso que nós necessitamos de um Salvador. Nós necessitamos do Salvador, que nos perdoe, que nos dê poder para sermos diferentes. Nós temos que entender uma coisa. Deus nos criou para sermos perfeitos. E Deus nos redimiu para sermos perfeitos. Assim é que, na continuação do Sermão da Montanha, a Bíblia vai dizer que o plano de Jesus era que nós fôssemos e sejamos o sal da terra, a luz do mundo, que nós sejamos verdadeiros. E em tudo isso, ele nos diz que ele não veio mudar a lei de Deus, ele veio mudar quem? O ser humano que transgride a lei de Deus. E assim, Jesus nos mostra um padrão de perfeição ainda mais absoluto. A partir daí, Jesus vai começar no Sermão da Montanha dizer algumas coisas assim muito interessantes. Ele diz assim, olha, você ouviu o que foi dito no passado, não matarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que ficar com ódio, qualquer que falar mal do seu irmão, qualquer que julgar os outros, qualquer que chamar o seu irmão de tolo, será réu do inferno. Olha onde é que Jesus Cristo quer mexer. Ele não quer mexer só no comportamento da violência. Porque esse comportamento da violência, de você pegar uma arma, de você matar uma pessoa, de você dar uma pedrada em alguém, de você dar um soco em alguém, de você fazer o mal em termos comportamentais, ela não atinge a raiz do problema. Por que que a gente é violento? Porque a gente tem agressividade no coração. É como a criança que ela quer tudo do jeito dela na hora dela. A hora que as coisas não acontecem do jeito dela e na hora dela, ela começa a ficar com raiva. A hora que ela tem poder de bater no amiguinho, ela bate no amiguinho. E a agressividade, ela vai virando um estilo de vida. E aí, qual que é a diversão das pessoas? É assistir um filme onde as pessoas se matam, se batem. Ou elas cansam dos filmes, elas querem ver uma luta livre mesmo, né? As pessoas se batendo, saindo sangue. E aí fica feliz porque o brasileiro bateu no americano. Que gostoso. Que bonito. Que legal. E Jesus Cristo vai dizer que a mínima violência, a mínima agressividade contra os outros, inclusive a agressividade do tipo assim, ai, que pessoa idiota, ela é pecado, ela é contra a vontade de Deus. Como é que está o nosso coração em relação à agressividade? Está perfeito? Às vezes a gente fica chateado, bravo, e manifesta a agressividade. Uma pequenininha agressividade é uma imperfeição e um pecado. Agora, Jesus Cristo, ele vai além. E ele vai falar do mundo da sexualidade. E aí ele vai dizer aquilo que vocês conhecem bem, né? Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já cometeu adultério. Bom, claro que Jesus falava principalmente para homens, né? Mas o contrário é perfeitamente verdadeiro, a cobiça que a mulher também possui. A mulher também é um ser sexual, normal, natural. E o que que acontece? Como é que você vive uma sexualidade perfeita? Aí Jesus fala da intenção do coração. E ele fala que muitas vezes a sexualidade envolve uma intenção impura. Agora, o que que isso significa? Como eu já falei aqui também, sexo não é pecado, a não ser nos contextos onde não há compromisso, amor, fidelidade, aquilo que é o padrão de Deus, correto? Então, fora do padrão de Deus, o sexo é pecado. Dentro dos caminhos de Deus, é um grande prazer. O próprio Novo Testamento vai dizer, o leito sem mácula é uma grande bênção que Deus nos deu, ok? Agora, por que que pode se tornar impuro a sexualidade? Se duas pessoas querem transar, por que que isso não basta para que isso seja puro? Porque muitas vezes, no nosso egoísmo, o que nos move a sexualidade não é o amor ao outro, mas é o amor a nós mesmos. E agora já não importa o sentimento do outro, a experiência do outro, o prazer do outro, o amor do outro. O que importa é a satisfação de mim mesmo. E nesse caminho, o que que vai entrar? Vai entrar aquilo que machuca o ser humano. Vai entrar aquilo que brinca com os sentimentos dos outros. Vai entrar naquele mundo no qual as pessoas se unem sexualmente, a mulher fica grávida, e o que que o camarada faz? Manda embora. E vai cuidar do seu filho, não tem dinheiro, não tem médico, não tem nada, você que se lasque. É daí para baixo, é daí para pior. Por isso que não dá para brincar com a sexualidade. E Jesus Cristo vai no âmago da questão. Porque muitas vezes as pessoas não têm coragem de trair o marido, de trair a mulher, mas elas desenvolvem no mundo da internet, da televisão, um monte de desejos, de fantasias, um monte de disposições espirituais, mentais, etc., de cobiça, de vaidade, de ver o outro como um objeto. O mínimo pecado sexual é pecado, imperfeição. E não é a vontade de Deus. Vê como Jesus Cristo eleva o nível da questão? Depois, Jesus Cristo vai falar sobre a honestidade quando ele fala dos juramentos. E ele diz assim, olha, não jure nem pelo céu, nem pela terra, mas que a sua palavra seja sim, sim e não, não. Correto? Se a gente pudesse confiar nas palavras das pessoas, né? Como que seria diferente o mundo? Por que que a gente precisa fazer um contrato com a operadora de celular, com as pessoas, no comércio, etc, etc? Porque ninguém tem palavra. Aí tem que colocar no contrato que se eu não pagar você pode me prender, porque senão eu vou falar que vou pagar e não vou pagar. Porque o ser humano é mentiroso, é desonesto, é trapaceiro. E a mínima desonestidade, a mínima mentira, ela é uma imperfeição e ela não é a vontade de Deus para ninguém. Depois, Jesus Cristo vai falar da vingança. E ele vai dizer, né, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. E ele vai dizer, não, perdoa. Não, se alguém quer tirar a sua capa, dá também a túnica. Não, a pessoa quer te obrigar a andar 1 quilômetro, anda 2. Não fique guiando a sua vida por conseguir justiça às próprias mãos. A justiça vem de Deus e não do ser humano. Qualquer coisa que o ser humano possa tramar para fazer o outro que pecou contra ele pagar o preço, muitas vezes vai se tornar em outros pecados, em outras injustiças. Deixa que Deus fará justiça e vingança, segundo Ele quer, segundo Ele sabe que é perfeito. E essa mensagem nos conduz ao fato que nós precisamos perdoar aqueles que fazem algum mal contra nós. Ao nível da perfeição. Perdoar. Como é que está o seu coração em relação ao perdão? Por fim, Jesus Cristo exalta aquilo que é a verdadeira vontade de Deus e manifestação da perfeição, que é amar o próximo como a nós mesmos. E ele ainda vai dizer assim, não é só amar o próximo que é o teu amigo, não. Ame também o teu inimigo. Isso é maravilhoso. Isso coloca a nós um padrão que nenhum de nós alcançou ainda perfeitamente. Todos nós precisamos crescer muito e deixar com que Deus nos ajude, e deixar com que Deus nos perdoe, e deixar com que Deus mude a nossa vida em termos da nossa agressividade, ou da nossa sexualidade, ou da nossa honestidade, ou do nosso amor para com as pessoas, que é a verdadeira lei de Deus, porque o cumprimento da lei de Deus é o amor. É dentro desse contexto que Jesus Cristo diz, o verso 48 do capítulo 5, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Agora, olha que interessante. Jesus Cristo fala tudo isso, que a gente tem que ser perfeito na humildade, no amor, na fé, na verdade, etc. Depois ele nos ensina a orar. E o que ele inclui na sua oração? E vós orareis assim, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. E ele inclui uma informação interessante. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Jesus Cristo admite que o padrão dele de perfeição é um padrão diante do qual nós carecemos de perdão. E ele não inclui nenhuma afirmação de que isso vai mudar, a não ser no contexto da sua volta, onde o que isso hoje é corrompido será incorruptível. Agora, diante disso, eu vou terminar com duas citações interessantes de Ellen White para gerar a seguinte questão. Bom, Jesus Cristo foi absolutamente perfeito, sem pecado. Será que a gente pode ser igual a ele? Essa é uma discussão enorme dentro da Igreja Adventista. E olha só alguns textos interessantes. Ellen White diz assim, Deus requer de seus filhos perfeição. Sua lei é um transcrito do seu caráter e é o padrão de todo caráter. Essa norma infinita é apresentada a todos, para que não haja má compreensão no tocante à espécie de homens que Deus quer para compor o seu reino. A vida de Cristo na Terra foi uma expressão perfeita da lei de Deus. E quando os que professam ser seus filhos receberem caráter semelhante ao de Cristo, eles obedecerão aos mandamentos de Deus. Olha que interessante. Ellen White diz que o padrão da perfeição é a lei de Deus. Jesus Cristo foi absolutamente perfeito em guardar a lei de Deus. E quando nós recebemos um caráter semelhante ao de Cristo, então nós poderemos dizer que nós obedecemos os mandamentos de Deus. Isso exalta que o ser humano é capaz, o ser humano pode obedecer. Deus não falou pra gente essas coisas aqui simplesmente pra gente ficar assim com medo. Não, ele falou é pra obedecer. Pedir perdão do que não está obedecendo e pra obedecer. Esse é o padrão. Agora, olha só um outro texto. Cristo é nosso modelo, o perfeito e santo exemplo que nos foi dado para que o seguíssemos. Jamais poderemos igualar o modelo. Podemos, porém, imitá-lo e assemelharmos-nos a ele conforme a nossa capacidade. Então é o seguinte, vamos resumir toda essa questão nas seguintes conclusões. Não é permitido ao ser humano ser absolutamente perfeito como Cristo foi. Cristo foi perfeito desde o seu nascimento até a sua morte. Cristo não pecou em nenhum sentido, em nenhum momento. Todos os outros seres humanos são diferentes. Eles são já concebidos em pecado, pecam desde o ventre da sua mãe, pecam não só por comportamentos, mas também pela mínima agressividade, pela mínima falta de amor, pela mínima falta de fé. Pecam não somente no que fazem de errado, mas pecam também pela negligência de fazer o que é correto. E eles pecam não só porque querem. Lembra de Paulo? Quero fazer o bem, mas não consigo. E o mal que eu não quero, esse faço. Ok? Então, olha só o problema do ser humano. Então, não adianta vir querer dizer, olha, Jesus conseguiu, então nós vamos conseguir. Não é assim. Porém, o fato de que Cristo conseguiu vencer o pecado nos conduz a uma coisa muito interessante. Aquele que foi sem pecado, entregou a sua vida por nós, para perdoar todas as nossas imperfeições e para transformar toda a nossa vida em todas as dimensões, para que nós tenhamos uma vida onde nunca mais vai ter agressividade, onde todo mundo vai ser perfeitamente humilde, onde nunca mais vai haver imoralidade sexual, graças a Deus, onde nunca mais vai haver falta de amor, ou falta de perdão, ou falta de verdade, ou falta de justiça, para todo o sempre. É esse que é o padrão da perfeição absoluta a qual Jesus Cristo nos chama. Esse padrão não se cumpre hoje, infelizmente, porque o que nos falta é a glória de Deus, certo? Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então nós só vamos ter esse padrão absoluto quando a glorificação, quando Jesus voltar, aí a Bíblia diz que aqueles que estiverem na fé, aqueles que estiverem na verdade, eles serão transformados. Então até lá a gente carrega a imperfeição. Então como é que a gente faz com a nossa imperfeição? A gente pede perdão a Deus. Vocês precisam de algum perdão? Eu preciso. Eu preciso de perdão e de transformação. Se você também precisa, coloque-se em pé, entregue o seu pecado nas mãos de Deus e saia daqui esta noite perdoado e aperfeiçoado em Jesus Cristo. Amém. Vamos orar então. Papai do céu eterno e maravilhoso, muito obrigado, Pai, pela verdade da Tua palavra. Obrigado porque quando ninguém conseguiu ser perfeito, Pai, Jesus Cristo veio a esse mundo para mostrar a Sua verdade e a Sua vontade. Ele jamais pecou e Ele entregou a Sua vida sem pecado por nós pecadores. Nós Te agradecemos por isso e pedimos que Cristo possa viver no nosso coração pela fé, Pai. Senhor, tira de nós a agressividade, Pai. Tira de nós a falta de humildade. Tira de nós a falta do perdão, Deus. Tira de nós qualquer dimensão da nossa sexualidade, que muitas vezes é egoísta, é ruim, é sensual, e não se submete ao amor verdadeiro, Pai. Tira de nós, Deus, tudo aquilo que não venha de Ti, para que possamos ser perfeitos segundo a Tua vontade. Que a Tua graça nos baste para isso. E que assim, segundo o exemplo de Jesus, possamos amar a Deus acima de tudo e amarmos todas as pessoas. Dá-nos uma ótima noite, a graça da Tua paz, do Teu amor e da Tua salvação. É o que Te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém.